created with free version for non-commercial use. Acordei, peguei o celular. Tinha um bom dia céu, uma foto tão bonita que dizia na legenda: adorei ficar contigo ontem à noite. E também tô com saudade de você, me chamando de amor. Perguntou se estou bem e demonstrando carinho, disse que queria ir. Eu não sei se é miragem ou futuro promissor, se estou ficando louco ou se isso é amor. Created with free version for non-commercial use. Created with free version for non-commercial use. Created with free version for non-commercial use.